Thank you. Thank you. I need your water. Water. Yes, he can. I mean, I'm try sing it now. Thank you. just one and go, bro. It's better to everybody. Pantera. Pantera is good too. Hey, Dirt play acoustic and metal. Metal, acoustic Thank you, bro. Thank you, my friend. Thank you. Thank you, Lee. Soon I make more. I change to the city. I hope heavy buy instruments and make videos, new videos. Ah, nah. His face, you look like Jaco Pastorius. Now I understand. My eyes are big. I have big eyes. each guild is a first time. Then you make a deal, you know, you can trust the team. Muito doida aqui com esses caras, bando de loucos fazendo música. Eu acho que é música, porque tudo está muito alto. Tudo está muito alto. Aí tem um cara aqui, o batata. Ele tá querendo tocar metal, mas o pessoal tá bagunçando o cara aqui. Ele tá tocando muito alto, fora do metrônomo. O pessoal aqui no rec, nos recados da... A metal foi um pouco difícil, ainda mais aí o cara não decide o som que ele quer trocar. Ele escolhe 30 We'll be right back.